que é certo, mas será que é certo errar? Cabeça vai pra frente, o corpo leva para trás. Eu penso em mudar meu jeito, como é que se faz? Eu lembro que os meus amigos não me dão valor. Eles estão no mesmo mundo que eu estou. Eu tinha pai e mãe, acho que já não tenho mais. Eles não fazem o mesmo efeito que a droga faz. É bem mais fácil desistir, fingir que nada aconteceu. Muito cedo pra fugir, mas eu já sei. Se eu correr, vou me pegar. Se eu desistir mais uma vez, vou me entregar. Vou me entregar. Eu já estou entregue. Acostumado a aceitar.